Resumo do plenário. Na terça-feira, 3 de junho, foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei 1304-A de 2012, do deputado Marcos Vinícius, do PTB, que autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo das escolas estaduais o direito dos idosos, através do Estatuto do Idoso. O objetivo da lei é criar uma valorização da terceira idade. Se a gente ensinar às nossas crianças desde cedo que estes e aqueles são direitos dos idosos, nós vamos ter um país talvez mais justo com quem tanto fez por nós uma vida inteira. O projeto será enviado ao governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Patrícia Potevan.